Όχι, εγώ ο Ζαρμπεζόν. Προσέγγα, ο Ζαρμπεζόν. Άρα, τι όταν είχα μάντα είπε ο τάξη, να κοστάει κοντάτο, να είστε με, να κοστίγουμε κοντάτο, πάρω που είσαι μπέκι, κοφίμι. Estou checando aqui qual a frequência do solo. Não estou encontrando nenhuma pane não, mas estou verificando o equipamento aí, né? Solo tá 3601 no câmbio. Firme, como recebe o solo? Afirmativo 3601, prossiga agora. Tá, pronto, o táxi com 102 a bordo, com 4 horas e 25, alterna galeão. Autorizado até o ponto de espera no 0, ajuste 1011, chame na 18.6 para decolagem. 18.6 para decolagem, 3601. O 01 para o Chivec, Porto 6. Afirmativo, após o tampa passar a retaguarda, está livre, puxa. Webjet, Whisky Juliette Kilo. Whisky Juliette Kilo, prossiga. Solicito autorização de reboque saída do pátio 3 até o pátio 1 na ponte 3. Pátio 3 para o pátio 1, autorizado iniciar, chame na saída do pátio 3. Sente, chamarei. Salvador, tá 3601, tá próximo ao ponto de espera. Autorizada a linha de decolagem 3601, 110 graus com 10 nós. Linha de decolagem 3601. 3601, decolou 09198, bom voo. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. 0-1, bom dia, suba o 360 da El Vigilante. Sobe 360, aprode da El Vigilante, Solo Salvador, Webjet, Whisky Juliette, Kilo no aguardo para ingressar no pátio 1. Confirme só a posição de destino. Confirme a posição de destino, pátio 1. Ok, no portão 3. Sente, aguarde para ingresso, aguarde. Ok, no aguardo. Temos um problema técnico, vamos manter a posição aqui para o motivo, ok? Vicente. Pode prosseguir, Web, o tráfego da Gol aí teve um probleminha técnico, vai segurar ali na posição, pode ingressar portão 3. Positivo, Vicente, ingressando. Suba restrito ao nível 340. Restrito 340, tá 3601. Webjet, Juliette, que ele finalizou o reboque, obrigado e um bom domingo. Obrigado, bom domingo. Para táxi, eu vou 1-0-2-1 042 4 horas, Campinas. Autorizado até o ponto de espera, 18:30 para decolagem, 1011 o ajuste, voo no 021. Juliette Alfa, táxi. Juliette Alfa, 18:30. Autorizada a linha de colapso 10, 110 graus com 8 nós. Linha de colapso 10, 010. Zero no chama o centro agora, em 3325, antena 251. Quer confirmar a primária? 3325. 3325? 3-25. Prato. 021-921-198, bom dia. Obrigado, Maria. Controle, bom dia, bom dia, 021. 21, bom dia, subi, mantenha 360 da El Vigilante. 010. Vai passar o 230, 021. Subiu 131, 33, 25, alterno 251. 33, 25, 251.